Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Imaginário 21. O vosso programa dos domingos, que vocês já se habituaram a ouvir e que é espetacular, e que, pois, sei o que estou a dizer que é espetacular, claro, porque, enfim, não é? O dono do programa e tal, isto é tudo nosso e essas coisas assim. Bom, então, o que é que eu queria dizer? Estou a experimentar também neste programa, já tenho vindo a experimentar um novo microfone e neste momento também estou experimentar um novo programa de gravação. Portanto, isto é só experiências e tal, para ver se isto, digamos que, para ver se melhora a qualidade do programa, para ver se melhora a qualidade da nossa gravação e da nossa conversa, sobretudo, não é? Da conversa não vai melhorar, porque você sempre eu, não é? E pronto, mas vocês já estão habituados, portanto, vocês já sabem que isto é assim e que nós vamos fazer tudo para ser o melhor possível, mas dentro de certos limites orçamentais e tal e qual, como o governo, como o país, como todos nós, não é? Tu que estás aí a ouvir isto em casa, espero que estejas bem orçamentalmente. Acho que nunca, se calhar nunca ninguém tinha desejado boa saúde orçamental. Então fique com esta prenda que eu te dou, portanto que nem sequer vou cobrar, nem nada, quer dizer, isto realmente é assim, o miúdo fala e diz coisas que vocês não estão à espera de ouvir, que vocês não estão à espera de encontrar, mas é assim mesmo. Já agora, muito obrigado por me terem, a minha doença se ter ido embora e me ter deixado recuperar esta voz maravilhosa, não é? Obrigado, porque eu no último programa estava mesmo pronto para falecer, mas infelizmente, ou felizmente, neste caso, para mim infelizmente, pronto, que não faleci. Foi uma das coisas que eu consegui esta semana, foi não falecer, embora tenha que beber muita aguinha, e portanto, se vocês ouvirem se alguma interrupção, terá sempre a ver com este líquido maravilhoso que nos hidrata a voz e que consegue fazer com que nós conversemos, debitemos informação para todos vós. E tenho aqui um programa fixe hoje, para variar, não é? Para variar. Tenho um programa muito fixe, com algumas músicas que eu gosto muito e com um tema mais ou menos polémico. Pronto, mas que eu senti também que deveria dar a minha opinião e que, portanto, e como isto é um espaço de opinião, bom, eu também queria também me colar um pouquinho, de vez em quando, à atualidade, de vez em quando não, portanto, vamos alternando. Mas neste caso acho que o tema era bastante evidente, já vou dizer qual é, mas que o tema era bastante evidente e que teria também, teria, ou mais do que teria, queria emitir a minha opinião também sobre esse assunto, estudando também, lendo um bocadinho sobre os diversos ângulos desta situação e que, obviamente, que estou consciente de que nem todos concordarão, mas é um espaço livre e, portanto, vocês também podem mandar as vossas opiniões e as vossas postas de pescada, como eu costumo dizer. Eu também mandarei as minhas e, portanto, estamos aqui, viva a democracia e tal. A gente pode dizer, nós podemos dizer aquilo que entendermos, desde que não é ali, pronto. Aqui a democracia difere um bocadinho da libertinagem. Não é fazer o que nos apetece. É fazer o que nos apetece dentro de regras de sã convivência. Portanto, não vou aqui, espero não insultar ninguém. E não, vou tentar não o fazer. Não é muito difícil para mim não insultar. Mas vou tentar não o fazer. Ou seja, vou tentar dar a minha opinião de uma maneira de uma maneira, digamos, que civilizada, vá. Civilizada é a palavra que eu queria encontrar. Civilizada. A propósito de civilizado, vamos já para, assim, sem ter nada a ver com coisíssima nenhuma. Mas pronto, apeteceu-me dizer a propósito de... A propósito disso, vamos para a primeira música, que é mais ou menos desconhecida. Pelo menos para mim. Digam-me se vocês a conhecem. Eu não a conhecia, gostei de ouvir. Não ouvi tudo. Não ouvi tudo. Mas... gostei do que ouvi e agora prometo ouvir com mais atenção depois do programa, mas gostei, ouvi-se um bocadinho, como é que se diz, como se costuma dizer, na horizontal não, como é que é, na diagonal, ouvi um bocadinho na diagonal, mas gostei do que ouvi e acho que também não tenho que só pôr músicas que eu conheço, também isto pode servir um bocadinho como ferramenta de pesquisa. E, portanto, não sei muito sobre esta canção. A canção chama-se Lost On You. Lost On You. É do Lewis Capaldi. E é uma coisa assim muito crua. É ele, uma guitarra. Convém dizer que é uma versão ao vivo é uma versão ao vivo desta canção. E, portanto, eu gostei. E acho que para começar o programa assim, numa toada mais lenta, é fixe. Para começar a aquecer... Os motores para o próximo artista que vem aí, que é espetacular e que aí já dispensa qualquer apresentação. Portanto, na segunda vou pôr também uma versão ao vivo, que eu gosto bastante de versões ao vivo. Gosto, acho que tem uma sonoridade diferente, é mesmo o artista a compor, ou seja, é o artista no seu estado puro, não é? Sem mais nada. É o artista, a sua música e a sua capacidade interpretativa. Portanto, para a segunda música, vamos ter uma senhora que ninguém conhece, que é a Miley Cyrus, mas vamos tê-la com uma canção diferente do que ela normalmente canta, ou do que a gente normalmente ouve na rádio, porque ela canta mais coisas. Mas do que aquilo que normalmente se vende. E é uma canção que eu gostei bastante. Ouvi e gostei muito logo à primeira. Que é Jolene, chama-se. A canção chama-se Jolene. E diz aqui que... portanto, vocês vão ver pela sonoridade que é uma canção country. E foi interpretada originalmente pela Dolly Parton. Portanto, uma das grandes artistas americanas. No mundo do country, bem, não só no mundo do country, mas baseada nesse mundo, e teve, portanto, esta música foi composta em 1973, portanto, lá no, como dizia o outro, no 1900 e antigamente, ou 1900 e preto e branco, em outubro de 1973, por acaso é do meu mês de anos, muito bem, sim senhora. Portanto, este Jolene era o single que deu o nome ao álbum da Dolly Parton, mas nós estamos aqui para ouvir a versão da Dolly Parton e sim a versão da Miley Cyrus no seu backyard. Portanto, já houve outros artistas que cantaram esta música, como é óbvio, não é? E vou citar três que tenho aqui à minha frente. Portanto, os Pentatonics, que é um grupo à capela, que eu também já trouxe aqui ao programa. São muito bons, e que agora já não têm os membros todos. Mas em 2016 também cantaram Jolene. Os da White Stripes, em 2000. E não sei em que ano, não diz aqui, mas Jaden Riley também gravou uma versão desta música. Portanto, é uma música sebejamente conhecida lá nos States. E, por falar em música sebejamente conhecida, a próxima, então, é um hit mundial. E é do rapper B.O.B. E tem a Hayley Williams, dos Paramore, também a fazer o featuring. Aquele featuring que vocês gostam. Aquele featuring que vocês sabem, é aquele featuring que, enfim, coisa, não é? E coisa. Portanto, o que é que acontece? Esta música é uma música muito conhecida, Airplanes, e vocês às vezes podem não estar a ver pelo nome do vídeo, mas pronto, quando começarem a ouvir a música vão obviamente conhecê-la, porque é muito, muito conhecida. Eu gostei bastante, também já houve uma versão com o Eminem, portanto tenho uma curiosidade desta música. É de um rapper que eu não gosto muito, o B.O.B. Ele é um bocadinho pateta também. Eu também sou um bocadinho pateta, portanto não gosto de ver outros patetas porque me roubam o emprego. Eu acho isso muito mal. Não, ele é um bocadinho pateta. Vocês já devem conhecer as polémicas dele, que ele diz aquilo no gozo e as pessoas levam aquilo a sério, como a história da Terra não ser redonda. Enfim, bom, são coisas que, enfim, cada um, lá está a democracia, cada um pode dizer o que quiser. E nós temos que seguir em frente sem ligar muito, porque senão vamos ficar chateados muitas vezes e eu não quero que isso vos aconteça, está bem? Portanto, nesta primeira parte do nosso programa, vamos ter então Lewis Capaldi com Lost on You, Miley Cyrus no seu jardim a cantar Jolene de Dolly Parton e B.O.B. com Hayley Williams dos Paramore a cantar um fantástico hit muito dançável, que é Airplanes. Eu espero que vocês gostem desta seleção de música e eu volto já, já a seguir. Até já. Lately I'm getting lost on you. You got me doing things I never thought I'd do. Never spent so long on a losing battle. Lately giving up don't seem to matter. Every day I'm a slave to the party. And you're wasting away every night. I don't wanna leave you lonely, but I've run out of love this time. You know that I adore you, though I couldn't give enough. Hope you'll be safe in the arms of another, 'cause I can't take the weight of your love. Lately I'm getting lost on you. I tore your world apart like it was nothing new. Never bled so much when I didn't have to. Giving up on a life lived after. Every day I'm a slave to the party. And you're wasting away every night. I don't wanna leave you lonely, but I've run out of love this time. You know that I adore you, though I couldn't give enough. Hope you'll be safe in the arms of another, 'cause I can't take the weight of your love. I had a hold on you, so I lost my grip, let you go. I should have carried us both. Every day I'm a slave to the party. And you're wasting away every night. I don't wanna leave you alone, But I've run out of love this time. You know that I adore you, though I couldn't give it up. Hope you'll be safe in the arms of another, 'cause I can't take the weight of your love, of your love. Hope you'll be safe in the arms of another, 'cause I can't take the weight of your love. Another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we get in that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays, we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listening to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. I could really use a wish right now. Já estão de volta? Já estão aí? Muito bem. Já ouviram estas três músicas? Estas primeiras espetaculares três músicas que foram o Lewis Capaldi, a Mary Sainz e Bill B com a Hayley Williams. E agora vamos a mais três. Não é? Porque isto é assim. Vem de três em três. É espetacular. E é assim o de vosso imaginário 21. O programa que vai para o ar. Para o ar? Não. Vai para formato podcast todos os domingos. Mais ou menos às 21h, às vezes um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais tarde, a gente pede desculpa, mas nem sempre pode ser como nós queremos. A vida é assim. Vocês não podem ter tudo o que querem à hora que querem. Têm que ser pacientes, têm que esperar um bocadinho. Pronto. Mas de certeza que segunda-feira vocês podem começar a semana a ouvir o podcast aqui do menino. Boa ideia? Boa ideia. Eu também acho que é boa ideia. Bom, então, o que é que acontece? Acontece que temos mais três canções espetaculares. Já viram isto? Isto assim não, assim também não. Assim se calhar não. Ai meu Deus, três canções espetaculares. Olha, começa logo bem, porque começa logo em português. E começa logo com um da Black Mamba, que tem um nome que é em inglês, mas pronto, não interessa. Está bem? Pronto, vamos ser mesquinhos. Está certo? Pronto. Obrigado. Então, o que é que acontece? Acontece os da Black Mamba, que são um grupo português muito fixe. Eu gosto muito, muito deles. Têm um som muito bom. E acontece que têm uma canção que se chama Canção de Mim Mesmo, que é muito fixe, é muito boa. O género diz aqui que é pop. É pop, mas tem ali outras influências. E vocês vão perceber um bocadinho jazz, um bocadinho blues, na maneira como eles tocam. O álbum é deste ano, curiosamente. A música eu já ouvi há muito tempo, mas, ou se calhar ouvi no princípio do ano e acho que foi há muito tempo. Bem, não sei, pronto. O álbum chama-se Farolis Music. Não sei o que é que isto quer dizer. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Um dia hei de perguntar ao Tatanka, que é o vocalista dos Black Mamba, o que é que raio é Farol is Music. Pronto, está certo. Pronto, a música é uma luz que nos conduz através dos caminhos, tal como o farol faz aos barcos. Será esta a explicação? Ou será só que o homem apeteceu chamar-lhe assim ao álbum e pronto? Não sabemos. Pronto, mas o álbum é deste ano. O artista é de Black Mamba. A canção é a canção de mim mesmo, dele mesmo. Não de mim, mas dele. Mas no fundo, todos nós, porque não? Vamos desapropriar da canção, que ele também, o Tatanka, não se deve a chatear muito. A seguir temos outro artista que para mim também não era muito conhecido, apesar de já estar nos vídeos da Vivo, que é assim uma companhia no YouTube que tem muitos artistas upcoming artists e outros que não são upcoming, que já são garantias de sucesso. E um deles chama-se James Young. James Young. A canção chama-se, ou tem por título, I'll Be Good. E o senhor lançou um álbum também em 2017. Ora, aqui está outro álbum de 2017. James Young, o álbum é Feeling Something, de 2017. E está aqui marcado como alternativa e independente. Vocês vão ver, tem assim um cheirinho de rock. Mas eu gostei bastante. Esta música foi uma das que eu descobri por causa de vocês, por causa deste programa, hein? Espetacular. E vocês não têm nada a ver com isso. Não fizeram, mexeram uma palha. Eu que eu digo, eu sou um bom patrão para vocês, porque vocês não têm de trabalhar muito. É só este bocadinho, é só uma hora e meia num dia por semana. E ainda por cima vocês até fazem coisas quietas aí em vossas casas, hein? Sem mexerem uma palha, influenciam determinados comportamentos em pessoas como eu. Portanto, é ao contrário. Portanto, não sou eu que vos influencio, são vocês que me fazem ir à procura de músicas novas. Obrigado, pessoal. Acho que não vos tinha agradecido ainda por causa disso. E já agora agradeço. Porque eu sou uma pessoa bem educada que agradece às outras pessoas. Mas claro, até parecia mal agora não agradecer, não é? Pronto. Então eu agradeço-vos o vosso, digamos assim, a vossa cena, hein? Aquilo que vocês fazem para me ajudar. Realmente, ainda digo eu que não tenho sorte nenhuma. Mas tenho. Peço desculpa, mas tenho. Não sei porquê, mas tenho. Não sei por que razão, mas acho que sim. E portanto vamos continuar, porque isto já não está a fazer sentido nenhum. Vamos continuar para a última música deste bloco, que é o System of a Down com Chop Suey. System of a Down com Chop Suey. Como assim? Isto é uma música do demónio, isto está tudo mal, hein? Então, mas tu não tens boa vibe no teu programa, hein, Emanuel? Hein? Tenho. Mas depois também tenho estas músicas que é para vocês. Para aquelas pessoas que são mais energéticas assim e que precisam de descarregar a sua energia, isto funciona um bocadinho como, digamos assim, uma explicação mais eletricista, funciona um bocadinho como a terra na tomada, não é? Se há alguma descarga, vocês se calhar não sabem isto, nem sabem o que é que eu estou a falar, mas eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu sou uma pessoa de princípios, hein? Eu não é de mim. Não, pronto, vamos lá então. Funciona como a terra de tomada, né? É para evitar que os vossos aparelhos se estraguem e formem que se estraguem no fundo. Portanto, se houver algum pico de corrente, a corrente vai diretamente para a terra. Há aquele fiozinho que lixa a nossa tomada. Não é a ficha. Ficha é o que se liga à tomada. Portanto, lixa a nossa tomada, mas não lixa. Não lixa que eu não deixo. Pronto. Mas não lixa o nosso aparelho. Hã? E esta? Um bocadinho de eletricidade aqui no meio do Chop Suey, do System of a Down. Realmente este programa fala de tudo e de nada. E olha, como dizia um amigo meu, é só... como é que é? Ele estava a explicar em inglês a uma amiga nossa, que já agora aproveito para mandar um beijinho para a Bárbara Chalachevichute. Acho que disse bem. Se não disse bem, ela perdoa-me, porque, enfim, é um apelido complicado. Portanto, a Bárbara estava a ouvir o meu amigo, que eu não vou revelar o nome, só porque pronto. Mas que este amigo estava a explicar a ela em inglês o que era o meu programa. Eu estava a tentar explicar e o gajo interrompeu-me e disse. Pronto, naquela conversa de amigos, ele vira-se para ela e diz: It's some. He talks about bullshit. Pronto, basicamente é isso. É umas merdas que a gente fala para aqui. Enfim, não é a melhor maneira de vender o meu programa. não o contratava para ser meu, como é que se diz, publisher, ou meu agente. Mas pronto, quer dizer, é uma maneira de explicar que realmente também é um bocadinho resumida, mas, mas resume bem, resume bem. Isto fala-se aqui, como eu disse, sobre tudo e sobre nada, e os Chop Suey estão aqui à espera para tocar, o Chop Suey e o System of a Down. Ia ser o nome de uma banda chinesa, o Chop Suey. Pronto, mas aqui está aqui à espera para entrar o nosso Chop Suey do System of a Down. E é só dizer que o álbum chama Toxicity e foi lançado em 2001 e teve indicações para a MTV Music Awards e não sei o quê e tudo, pá! Isto é inadmissível, pá! Pronto, mas vamos lá, vamos lá, vamos ouvi-los, vamos ouvi-los, vamos ouvi-los em conjunto com, como eu já tinha dito, The Black Mamba, Canção de Mim Mesmo, e o James Young com I'll Be Good. Eu também prometo ser bonzinho, pelo menos no tempo em que o microfone estiver desligado. Tá certo? Tá. Então até já. Beijinho. Oh, saw the devil this morning, looking in the mirror, drop of rum on my tongue with a warning to help me see myself clearer. I never meant to start a fire, I never meant to make you bleed. I'll be a better man today. I'll be good, I'll be good, and I'll love the world like I should. Yeah, I'll be good for all of the times that I never could. My past has tasted bitter for years now, so I wield an iron fist. Grace is just weakness, or so I've been told. I've been cold, I've been merciless, but the blood on my hands scares me to death. Maybe I'm waking up today. I'll be good, I'll be good, and I'll love the world like I should. I'll be good, I'll be good. Shut out for all of the innocent things that I doubt, for all of the bruises I've caused and the tears, for all of the things that I've done. All these years. I'll be good, and I'll love the world like I should. Yeah, I'll be good for all of the times I never could. Suicide, I cry. Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais esta parte do programa, ou a parte principal do programa, onde vamos discutir, sem dúvida nenhuma, vamos discutir todos os ângulos possíveis, ou os ângulos que eu consegui descortinar sobre o nosso tema deste programa, que será os incêndios. Os incêndios que têm acontecido em Portugal, os incêndios que têm sido notícia em todo o lado, basicamente, pelo menos aqui em Portugal, têm sido assunto de muito debate, digamos assim. E realmente o que é que acontece? O que acontece é que há diversas opiniões sobre esta temática, este problema, as quais também têm obviamente sido expressadas, nomeadamente, até posso dizê-lo porque tive bastante atenção antes de fazer este programa, a ler as opiniões do nosso diretor da rádio, o Carlos Bonaparte. Portanto, este programa não é despreciando dessas opiniões, embora com algumas eu concorde, com outras nem por isso. E, portanto, dizer só que, independentemente de eu concordar ou não, teria que dar aqui o meu ponto de vista. Esta é uma situação grave. Uma situação grave que não é de agora, uma situação grave que não nasceu agora, ninguém descobriu os incêndios em Portugal agora, mas este ano realmente foi mal demais para ser verdade, ou mal demais para ser ignorada a verdade, assim é que é. E a verdade é que arderam mais de 500 mil de hectares este ano, com duas tragédias grandes, a tragédia de Pedrógão, e que foi mais ou menos há 4 meses atrás, e agora uma tragédia que envolveu vários concelhos do centro do país, e portanto que vitimaram, segundo me parece, 42 ou 43 pessoas, e deixaram bastantes mais feridas, quase uma centena, e portanto é uma coisa. Para já, muitas vezes, é o que é um crime hediondo. E só por ser um crime hediondo já me faz, já me dá assim uns arrepios na espinha. Pronto, basicamente, primeiro que tudo é um crime. É um crime porque nós temos, tive a ouvir vários especialistas antes de emitir a minha opinião. E isto tudo começou no sábado, portanto, no sábado, mas o pior dia foi mesmo domingo, enquanto lançávamos o especial deste mês, estava a acontecer esta tragédia, digamos assim, que não tenho outro nome para lhe chamar agora. Toda esta coleção de eventos que tem vindo a acontecer, depois de também relacionados, obviamente, com a Ministra da Administração Interna, basicamente com o Governo, todas as forças da oposição também a criticar. Portanto, todo este movimento tem que conduzir alguma solução, ou pelo menos, se não uma solução, pelo menos algo que possamos aprender com este contexto. Portanto, aqui convém dizer que ninguém está isento de culpas. Portanto, ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém envolvido na temática dos incêndios, mas também, porque não diz ele, ninguém tendo em conta a sociedade portuguesa. Portanto, porque nós choramos os mortos agora, mas realmente não tem sido, e este é um primeiro ponto, é que a floresta, o guardamento da floresta, o combate aos incêndios, o que é que eu ia dizer mais? O combate aos incêndios e, sobretudo, o que é que eu queria dizer, a prevenção, não é? Acho que, na realidade, o que é que... Este tema é bastante sensível, portanto, na realidade o que acontece é que há várias problemáticas aqui. A primeira problemática, sem nenhuma ordem especial, mas a primeira que irei referir é a problemática, tem vários pontos aqui, queria tocá-los todos, mas o primeiro ponto que eu deveria referir é, e custa um bocadinho mais ouvir nestas alturas, é que na realidade o que se passa, e a propagação dos fogos tem muito a ver com duas coisas. Primeiro, a ignição, a fonte da ignição. Portanto, que em 99% dos casos é uma ignição não natural. Ou seja, é uma ignição provocada. E aqui não estou a dizer se é provocada com ou sem dolo, com ou sem intenção, digamos assim, mas 99% é ignição não natural, portanto provocada, e 1% ignição natural. Portanto, estamos aqui com uma desproporcionalidade muito grande. E depois, não sei dizer em termos de percentagens, mas deve ser uma percentagem bastante alta de ignições propositadas com intenção maldosa, portanto, com intenção com dolo, com intenção de queimar, de destruir. Portanto, com a mão criminosa. Esta mão criminosa não é uma das coisas que mais prioridade tenha no nosso sistema judiciário. Portanto, a moldura penal dos incendiários não é uma coisa muito... que eu ia dizer, muito dada com muita importância, basicamente é isso. A moldura penal em termos de como medida preventiva, por amor de Deus, peço desculpa. Como medida preventiva, não é uma coisa que resulte, mas como uma medida punitiva, não resulta porque simplesmente as pessoas não são condenadas, mas não são presas. Portanto, há muita, muita libertação deste tipo de crime, não é? E este tipo de crime tem a consequência de um desastre natural. Portanto, basta olhar para as imagens do fogo, ou vermos imagens de um tufão, ou vermos imagens de um tsunami, e sabemos que não é uma coisa de sumenos, não é uma coisa sem importância. Claro que nós agora estamos a dar mais importância, que eu estou a falar disto, porque aconteceram estas coisas em Portugal e aconteceram mas quer dizer, excluindo essa parte, podem dizer que é um pouco demagógico estarmos agora a falar sobre isso, mas algum dia tinha que ser, e pelo menos que tenha essa consequência, que as mortes daquelas pessoas, tanto em Pedrógão como agora as que morreram nesta tragédia, tenha pelo menos o condão de nos expor a falar, quer dizer. Portanto, há petições, neste caso também estou aqui a ver uma petição pública para apoiar a alteração da moldura penal e para que passe a ser considerado os 25 anos como pena máxima de prisão. Até agora tem sido, penso que são 5 anos, e muitas vezes com redução de pena e com pena pecuniária, portanto uma multa, e realização de trabalhos comunitários. Portanto, não é por aí. Eu não acho que as pessoas que provocam fogo têm que ir lá combater o fogo. Eu não acho que as pessoas que provocam fogo têm que ir construir as casas das pessoas que aquelas que destruíram com o seu fogo, com aquilo que provocaram ou com aquilo que fizeram, mas porque isso é uma lógica retorcida de... Na minha ótica e na minha maneira de ver, é uma lógica retorcida. Porquê? Porque a pessoa está a destruir para depois ir lá a construir e, portanto, ver os resultados da sua ação. E, portanto, aquilo pode gerar, em termos psicológicos, um orgulho. Não é? Eu destruí isto tudo, agora vocês ainda por cima não só dependem de mim para que eu não faça mais destruição, como ainda dependem de mim para que eu consiga... Portanto, eu vou erguer agora aqui esta casa, ou eu vou plantar aqui esta floresta, ou eu vou ajudar a florestar esta parte do terreno que eu próprio destruí. Portanto, isto pode... Não sei. Não me parece bem. Não me parece correto. As pessoas têm que ser... Os criminosos têm que ser reintegrados, sim senhora. Mas primeiro têm que sofrer as consequências dos seus atos. E, portanto, neste domínio... Acho que sim, que têm que ser presos. Têm que ser presos e têm que ser vigiados após saírem da prisão. Não podem ser simplesmente... Ah, agora já cumpriu. Vamos supor que são 10 anos. Já cumpriu os 10 anos, está tudo bem. Não. Acho que não. E acho que nenhum fogo, nenhum destes fogos, nenhum destes incêndios que aconteceu deveria ficar sem uma explicação. O segundo ponto que queria tocar é um ponto mais sensível, que é o ponto também do que estive a ler um bocadinho, sobre as empresas que ganham com os fogos, portanto, as empresas de combate ao fogo, privadas, não é? E que de alguma maneira inclinados a ver como as pessoas que provavelmente também provocam isto e que ganham dinheiro com isto. E realmente não é despiciando esta apreciação, porque, segundo que li, há uns anos atrás era prática comum várias empresas fazerem uma espécie de cartel. Portanto, o cartel aqui no sentido de combinar preços, de, imagine-se, abrir um concurso público para a época em que se pensa que é a famosa... Agora a famosa fase Charlie, que é a fase do verão, a fase onde previsivelmente haverá mais incêndios, não é? E isso é calculado com uma série de concursos públicos onde são atribuídas licenças para depois, são atribuídos contratos com o Estado para que possam ser trabalhados, para que possam ser executados depois, quando é preciso haver os meios necessários com toda a sua manutenção, com toda tanto o combustível, as horas do piloto, essas coisas todas. Portanto, isso tudo é calculado, mas estas empresas chegavam a fazer uma espécie de, em português corrente de Portugal, diz-se uma panelinha, para que todos estes concursos fossem ou boicotados e depois ajustados diretamente, o que leva a um ajuste direto é sempre pior para o Estado, porque o Estado vai ter que pagar mais, ou levava a que os preços subissem bastante. Portanto, depois de verem que esta situação se passava, é claro que tudo isto tem um término e tem depois também conclusões em termos jurídicos, não é? E depois apareceu, então, até 2012 foi controlado por estas empresas. Depois apareceu uma empresa que é a Everjet, cobra menos 20% ou 30% por exemplo, por helicópteros ligeiros, pagava mais 20% ou 30% do que paga agora a Everjet, certo? Portanto, acho que estas empresas, portanto, estão a ser investigadas, ganharam mais de 30 milhões de euros com os fogos em Portugal. E, para além disso, só para vocês terem uma noção, eu estava aqui a rever a notícia e diz aqui que cada hora de voo num Kamov, que é um dos aviões que opera em Portugal, custava cerca de 35 mil euros. Aquela antiga maneira de fazer as coisas. Agora, custa cerca de 5.300 euros. Portanto, de 35 passamos para 5. Quer dizer, estas pessoas têm mesmo que... não sei. Acho que têm que ser mesmo investigadas e têm que ser postas na cadeia, porque estas pessoas andaram a burlar o Estado. Portanto, isto não é de todo admissível em qualquer Estado de Direito. É claro que tudo isto são opiniões, é retirado das coisas que eu li. Portanto, essas pessoas têm todas o direito ao contraditório e têm todas o direito de se fazer ouvir, portanto, nomeadamente nas instâncias do tribunal. Portanto, nós somos todos inocentes até provarem o contrário. É assim que o sistema funciona e, portanto, nada mais justo do que processar essas pessoas para que depois possamos entender o que é que é feito dessas pessoas e o que é que elas fazem, o que é que elas fizeram e por que razões é que tomaram as medidas que tomaram e que essas medidas tiveram um custo XYZ para o Estado português. Portanto, esta é uma questão central que pode eventualmente parecer lateral agora, mas que eu duvido muito que alguém não tenha portanto, já pensado nesta parte do problema, como há outras, e que estas condutas sejam investigadas, é o que me parece que tem que acontecer. Para além disso, as pessoas têm que ser responsabilizadas também, portanto, na limpeza dos seus terrenos. Portanto, o combustível para o fogo está no chão, não está no ar. Quer dizer, está no ar, o fogo alimenta-se do oxigênio também, mas e os fogos desta semana foram tão graves também porque o vento estava muito forte e, portanto, lançava fogo a vários quilómetros de distância. Portanto, era uma coisa inaudita, e quem viu as imagens viu, quem não viu vão ver, porque realmente é uma coisa, é só visto mesmo, é que eu consigo acreditar que aquilo aconteceu daquela maneira. E todas as pessoas deverão ser, todos os cidadãos deverão ser responsabilizados pela limpeza dos seus lotes de terreno. Não estão cá, muitas vezes, nestas zonas do interior, há casas de pessoas que estão em França, que estão na Alemanha, que estão na Suíça, estão ali, estão aqui. Não interessa. Têm que ter a consciência de que, se eu limpo o meu terreno e o vizinho do lado não limpa, eu vou sofrer as consequências. E aquelas pessoas podem ser, e a meu ver, poderiam ser consideradas... podiam ser incorrer na prática de um crime grave. Portanto, porque não cumpriram com as suas obrigações cívicas. Portanto, isto é uma obrigação de quem tem um terreno, a obrigação da pessoa é que o terreno esteja limpo. Não há meios, não há condições, não tem dinheiro para o fazer, então deverá haver um apoio do Estado para que isso aconteça, porque a proteção e a segurança das pessoas depende do Estado, mas não depende do Estado os particulares limparem os seus terrenos. Isto é uma verdade dura nesta altura estar a dizer isto, mas realmente é também uma das facetas e é também um dos problemas dos fogos. Não só a mão criminosa, não só os compadrios nas empresas que tratam este tipo de acontecimentos, que nestas empresas que tratam, os, portanto, que lidam com os fogos, portanto, que apagam os fogos e combatem os fogos, como não há nenhuma prevenção, investe, ou seja, há pouca prevenção e investe-se muito nos, no combate aos fogos. Portanto, outra coisa que tem que mudar também, se calhar, outro aspecto que eu queria tocar também é a prevenção. E esta prevenção não pode ser feita através de coisas na internet. Não. Tem que ser feita pelas câmaras, pelos autarcas, pelas juntas, pelas associações locais, porque estas pessoas normalmente vivem em sítios que são isolados. Não, não vamos estar com ilusões de que as pessoas vão ver isto ou aquilo. Ou pode ser feito programas na televisão, quer dizer, ajudar as pessoas a pensar neste assunto e a pensar nisto como um problema que é. Portanto, não há aqui nenhum segredo. É um problema, é mesmo muito grave e pode conduzir à morte de pessoas. Portanto, é isto que nós temos que de uma vez por todas pensar nisto, que isto custa vidas e pode custar a sua própria vida. Não é despiciente, não é só preocupar-me com o outro, não é de todo apenas a fazer com que a minha, salvaguardar a minha vida, não, de todo, é até salvaguardar mais a vida do próximo do que a própria vida, ou tão como a própria vida. Portanto, outra coisa, outro ponto também que queria abordar rapidamente é que portanto, tem-se dito que temos que pôr também a Força Aérea a lutar contra os fogos e que os militares não querem, eventualmente não quereriam ir, não faz parte das suas funções. Não, isso não é verdade, até porque tenho algum conhecimento, tenho alguns familiares que foram da Força Aérea e, portanto, isso não é verdade. Não é verdade que não queiram, é verdade é que não podem. A verdade é essa, a verdade é que só com uma ordem executiva é que se pode mandar fazer ou se pode mandar o exército, ou se pode mandar a Força Aérea, ou se pode mandar a Marinha, ou se pode, quer dizer, não é assim, é tão simples, e sobretudo não depende de vontades vontades de pessoas que não sejam graduados, portanto não sejam os responsáveis, o chefe-general das Forças Armadas, o Presidente da República, os coronéis no comando de cada uma das forças. Portanto, tem que ser uma decisão de altas instâncias e não, portanto, tem que ser trabalhada. Não é uma solução que se possa agora pegar ali num avião e vamos combater os fogos. Não é assim, porque há coisas para fazer antes de fazer isto. Há toda uma série, há todo um processo que deve ser colocado, não é? Portanto, basicamente, posso resumir, aproveitando uma carta aberta que foi escrita, em dois pontos, que é, temos mesmo que voltar a pôr a Força Aérea no combate aos incêndios e criar uma equipa de intervenção de resto formada pelos três ramos para épocas especiais e extraordinárias, com a formação necessária para atuar no terreno em colaboração com os bombeiros, ajudando na logística, cortar trânsito e a fazer rescaldo de incêndios. Portanto, há muita coisa que eventualmente se pode fazer e se deve fazer, não só no combate como no corte de estradas, no rescaldo, na segurança das próprias pessoas. Mas isto tem que ser estudado pelo governo e pelas mais altas instâncias. Se não for assim, é pouco provável que aconteça, diria eu. Um último ponto, deixei para o último mesmo, propositadamente, é o ponto do MAI, do Ministério da Administração Interna e da Ministra, que já foi, já apresentou a demissão, neste caso, e que já tinha apresentado a demissão no caso do Drogo, e que foi António Costa que não aceitou a demissão e que voltou a recolocar a confiança política na ministra. É assim, pelo que tenho ouvido de várias pessoas, dizem sempre, o argumento principal e base nesta coisa, nesta discussão, é que a ministra da Administração Interna não tem culpa dos incêndios. Ora, é verdade, objetivamente é verdade. E outro argumento é despedir a ministra não acaba com os incêndios, nem resolve o problema. É verdade, duas verdades. Mas também é verdade que qualquer um de nós, se for político, tem circunstâncias, portanto, se for ministro, não é político, se for político, sim, também se pode colocar nesse nível, mas vamos colocar no nível da ministra, portanto, o nosso ministério tem um problema grave e nós, o ministro da Educação não tem a culpa dos problemas do absentismo ou do analfabetismo. O ministro da Agricultura não tem culpa que não chova. O ministro, não vamos por aí, porque não é aqui uma questão de culpa formal. Não é acusar a senhora ministra de ter sido incendiária e ter provocado estas coisas. É colocar a pessoa numa condição, não aceitar a sua demissão logo, é colocar a pessoa numa posição desagradável, em que ela depois também não teve, obviamente, respostas felizes. Mas uma pessoa colocada sob pressão vai dar uma resposta infeliz, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isto era mais que previsível. E, portanto, o Sr. António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, teria que ter uma visão a longo prazo e não a curto prazo, e não de safar de proteger a sua dama. Não, porque isto não se trata de quem é que tem culpa. Porque quem tem culpa dos incêndios é quem os ateou. Quem tem culpa da má coordenação é a Proteção Civil. Quem tem a culpa de... mas isto não é assim que se trata. Há uma dignidade política que tem que se ter. E quando não está a resultar, as coisas sobre o meu comando não estão a resultar, eu tenho que procurar a minha demissão por responsabilidade política. Portanto, e depois mudar as pessoas ajuda também a mudar o clima. Ajuda também as pessoas a, se calhar, recuperar um bocadinho da confiança. Mas, se só mudarmos os ministros e parece-me que o Coordenador-Geral da Proteção, o Coordenador Nacional da Proteção Civil também já se demitiu. Mas se só mudarmos as pessoas não mudamos nada. É evidente. De agora tem que fazer mesmo essas pessoas novas. Tanto o novo Ministro da Administração Interna, como o novo Coordenador Nacional da Proteção Civil, como o Presidente da Liga dos Bombeiros, como os autarcas, como o Governo, como até a oposição, que tanto criticou, e que foram os... e Assunção Cristas, Passos Coelho, foram também... porque Assunção Cristas já foi Ministra da Agricultura, não é? Passos Coelho já foi Primeiro-Ministro, e foram eles que, liberalizaram o eucalipto em Portugal. Esta árvore tem dado tantos problemas. E tanto, mas isto já vem de muito atrás, já vem desde o tempo de quando Cavaco Silva era Primeiro-Ministro e aceitámos não cultivar e para receber o dinheiro da União Europeia. Portanto, as terras cultivadas não arderiam com tanta facilidade como estas, certamente. Mas isto, não olhando demasiado para trás, fazendo este pequeno contexto histórico, mas olhando para a frente e para o futuro, temos mesmo não só que criticar a atuação do Governo quando está mal, mas temos que, sobretudo, apresentar propostas e projetos de lei e medidas, que também sairão, penso que agora, do Conselho de Ministros, que se irá realizar no dia... Portanto, eu estou a gravar isto na sexta, eu acho que se vai realizar no sábado, e tem que ser medidas efetivas de combate a esta situação intolerável que se tornaram os incêndios em Portugal. Já parece que é normalíssimo morrerem dezenas de pessoas, não é, incineradas. Isto não é normal, não é usual, nem pode ser, nem podemos andar a escamotear os vários problemas as várias valências do problema dos incêndios, estas que eu aqui foquei e outras que possivelmente eu não foquei. Portanto, fica a reflexão sobre este tema e vamos terminar portanto, o nosso programa com três músicas depois de ouvirmos este, portanto, de ter tido este debate convosco. Vamos relaxar um bocadinho a mente e tentar pensar sobre as coisas que foram faladas, e deixem a vossa opinião e enviem-me e-mail para imaginario21@antenaweb.info. Vão à página do Imaginário 21, vão à página da Antena Web no Facebook, Antena Web Grupo de Comunicação, deixem lá o vosso like, deixem lá o vosso comentário, façam-me feliz ao ver que tenho o vosso feedback, e façam isso, porque é importante para crescermos todos, eu, vocês e sobretudo o programa. Portanto, quebrando aqui agora um bocadinho este espírito mais beligerante em termos de palavras, vamos ficar então com três músicas. A primeira é de Yellow Wolf, um rapper que fez uma música intitulada Best Friend, com featuring do meu querido grande rapper Eminem. Portanto, o artista é o Yellow Wolf, o artista convidado do Eminem. O álbum chama-se Love Story e foi lançado em 2015. Portanto, é um hip hop, mas ouçam a letra porque é bastante boa. É bastante, dá bastante que pensar. Outra música com outro rapper também, o T.I., Dead and Gone, com Justin Timberlake. Portanto, dois grandes da música norte-americana, principalmente o mais conhecido, o Justin. O álbum é o Paper Trail, de 2008, e recebeu indicações para Grammy de melhor colaboração de rap e Grammy de melhor canção de rap. E para terminar, vamos terminar com Sail, A Whole Nation. Portanto, o artista são Usha, A Whole Nation. O álbum são Megalithic Symphony, é o nome do álbum. Data de lançamento de 2011 e foi teve indicado para o Teen Choice Award de melhor canção de rock. Portanto, e é uma canção bastante conhecida, com a qual vamos terminar este programa, que serviu também um bocadinho para refletir a atualidade. Deixem os vossos comentários, deixem o vosso like, e para a semana vamos ter mais um Imaginário 21. Espero que vos corra bem. Eu agora vou de férias uma semaninha, também já estava a precisar, e depois, mas mesmo de férias, vou gravar, obviamente, e cá nos encontraremos. Fiquem bem e até para a semana. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o comentário, de mandar um e-mail. Isso é muito importante para mim e é muito importante também para a Rádio Antena Web. Um abraço e até para a semana. Fui! Never been more always glow with your appearance. I can almost hear it. My best friend. When you wish me hell upon my soul and spirit, behold these lyrics. I got a best friend. Yeah, I got a best friend. Peace, but you on me with the armor to call me when it's drama like Gandhi. Could have gone the other way many times, could have turned Ali with the llama. But I squash my beefs and things seem to be looking decent recently, but don't jinx it. It's like Clint Eastwood looking for peace, though maybe not finna enter the priesthood, but at least should make an attempt to show some remorse and to be some sort of repenter for the people. I've been a minister, not a preacher, but a shit starter and finisher. Inner the mind of a thick skin, but a short tip of this patience of mine is thinner than twine is winner. Get attacked, so I might say something back that might offend you. So if you don't like when I rap, what I have to say on the mic, then you might wanna act just like quarterbacks and take a fucking hike when I snap, cause I'm a sinner. And I've got a best friend. My balls and intestines, and they never been yes men. They gon' tell me when I'm fucking up the minute, I'm ever giving it less than. I'm about to vomit and I can feel it coming, cause failure's something I can barely stomach. And I only listen to my gut, so unless you're my fucking belly button, don't tell me, not doing my best friend. Best friend. Who you think I'm talking about? List me up when I'm down and out. Still look to him without a doubt. Still got a best friend. Shout it out like there's never been allowed. I'm out. Should've never been allowed. I'm out. Now that I got a higher power, now when I black out, power out. It's out. They're powerless, but they crowd around. They tend to flock like shepherds. The black sheep, but I'll be the worst thing that these motherfuckers ever heard. When I'm counting out, you'll be D.O.A. They'll announce and pronounce you dead when they sound it out. So prepare for arrival. Your arch enemy surrounds you now. He's all around you. Not even a doctor. Shock you back to life. Is it piggy possible to revive you? That's word to the diggy guys. Diggy stop. And it's not an option. Stuff that I'm not gonna do. I'm the Iggy Pop. If it pop when I walk in the booth. Dog, I'm the truth. Like Biggie rocking with Tupac. In a suit talking the proof. Dropping the deuce. Fill up a syllable clip. Like a refillable strip cock. And a shoot. Who you think's my clock that I use, that I pull from to get my strength up against these haters? And they'll be waiting at the gate when you get sprayed up. Sitting you whole straight up to deal with my best friend. To the Father, Son, and Holy Spirit, I hold you nearest. My best friend. Trumpets blow with your appearance. I can almost hear it. My best friend. When you wish me hell upon my soul and spirit, behold these lyrics. I got a best friend. Yeah, I got a best friend. Hey, let me kick it to you right quick, partner. Not as a gangster, as a grown man. What matters more than the mistakes you make is what you're able to learn from them. Big Phil, it's for you, Pimpin. Oh, hey. I've been driving on this road too long. I was trying to find my way back home. Back home. The old me is dead and gone, dead and gone. And oh, hey. I've been driving. Niggas are getting their hate on. You walk by, they get wrong. You reply, then shit get blown way out of proportion. Way past discussion, just you against them. Pick one in Russia. Nigga, you'll get your hair, that's next. They don't wanna stop there, now they bustin'. Now you gushin'. I'ma land rushing you to the hospital with a bad concussion. Plus, you hit four times, put a hit your spine. Paralyzed way down, now your wheelchair bound. Never mind that, now you lucky to be alive. Just think it all started, you fussin' with three guys. Now your pride in the way, but your pride is the way you can fuck around, get shot, dying today. Niggas die every day. All over bullshit. Dope money, dice game, ordinary hood shit. Could this be cause of hip-hop music? They did the ones with the good sense, not use it. Usually, niggas don't know what to do when they back against the wall, so they just start shooting. For red or for blue or for blow, I guess. From Bankhead up to your project. Ain't no more straight, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. The old me dead and gone away. Oh, hey. I've been trying to. Traveling on this road too long. Just trying to find my way back. scared. I lived through tragic situations, could've been dead. Looking back at it, most of that shit didn't even have to happen. But you don't think about it when you're out there trapping in apartments, hanging, smoking and rapping. Niggas start shit. Next thing you know, we capping. Get locked up, then didn't even get mad. Now think about that, what a life I had. Most of that shit look back, just laugh. Some shit still look back, get sad. Maybe my homeboy still be around. Had I not hit the nigga in the mouth that time, I won that fight, I lost that war. I can still see my nigga walking out that door. Who would've thought I'd never see Falon no more? Got enough dead homies, I don't want no more. Cost a nigga his jaw, cost me more. I'd have took that ass whooping out for sure. Now think before I risk my life, take them chances to get my stripe. A nigga put his hands on me, alright. Otherwise stand there talk shit all night. Cause I hit you and you sue me, I shoot you, get locked up, who me? Ain't no more straight, now I'm straight. Now I get it, now I take time to think before I make mistakes just for my family's sake. That part of me left yesterday, the heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say, the old me dead and gone away. Oh, hey. I've been driving on this road too long. Just trying to find my way back home. The old me is dead and gone, dead and gone. And oh, hey. I've been traveling on this road too long. Just trying to find my way back home. The old me is dead and gone, dead and gone. Hey. Hey. I turn my head to the east. I don't see nobody by my side. I turn my head to the west, still nobody inside. So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride. That old man's dead and gone, but that new me'll be alright. Onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. Different dreams, baby.